em Confidência. ZYL275, ondas médias, 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Começa agora na Inconfidência, a Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. Boa tarde, amiga, amigo ouvinte da Rádio Inconfidência AM880, o gigante do ar. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Segunda-feira, a semana só começando nesta segundona, 23 de fevereiro de 2026. E está começando a Hora do Fazendeiro. 89 anos no ar, com o melhor do sertanejo raiz, notícia e prestação de serviço. Vamos juntos. Comigo, Tessia Gonçalves, na apresentação até às 7 da noite, e Paulo César Furtado nos trabalhos técnicos, Gabriel Basílio na assistência do estúdio e na produção. Agora são 5 horas, 1 minuto. Confira os nossos destaques. Manchetes do campo. Ministério da Agricultura e Pecuária cria canal para denunciar pragas que ameaçam o agro. E presidente da Emater fala sobre liderança e valorização da cafeicultura mineira. Estas e outras notícias e aquele velho e bom sertanejo raiz você confere aqui no nosso Hora do Fazendeiro, o mais antigo do rádio brasileiro e um dos mais antigos do mundo, que você ouve também pelo site inconfidencia.com.br ou aplicativo Rádio Inconfidência Oficial. E vamos que vamos então, que a nossa semana seja muito abençoada, muito feliz, produtiva e tudo mais aí que você precisar. A gente começa muito bem a nossa programação musical com Luiz Mulato e Mozair. Eu moro onde o sol se põe, aonde a abelha faz o puro mel. Se tem lugar melhor que aqui, só se for no céu. Levanto e bebo meu leite fresquinho, o meu café moído na hora, biscoito frito de primeira, fica por conta da minha senhora. No almoço tem frango caipira na mesa, com certeza você vai gostar. Qualquer dia, se você quiser, vem aqui nos visitar. Eu sei que meu trabalho é duro, tenho que suar no meu dia a dia. Só assim eu mantenho a forma, não preciso ir à academia. Tenho uma orquestra de passarinho que me alegra com a cantoria. Eu tenho uma morena linda que me dá carinho e me faz companhia. Aqui ninguém sabe o que é depressão, e sempre tem um sorriso no rosto.

te amar até morrer. Rede Inconfidência de Rádio. Realizei meu casamento com amor e muita fé, porque a vida de solteiro não tava me dando pé. Minha cabocla é bonita, gente fina ela é, só me faz comida boa e capricha no café. Nos domingos bem cedinho arreio meu tangaré, levo ela na garupa, vamos pro rio Itararé. Ela prepara o anzol pra pescar tucunaré, no barjeto as capivaras, sucuri e jacaré. Bastante, aproveitei bem a maré. Eu gosto de viola boa e também de um bate-pé. Agora lá no meu rancho ela me faz cafuné. Sou feliz com a esposa, minha Maria José. Conhecer esta mulher, hoje vive do meu lado, tenho tudo que eu quiser. Ela é meu braço direito, faço tudo que ela quer. Vamos viver para sempre, até quando Deus quiser. Você ouviu Cacique Pajé, Sertanejo Feliz, de Cacique Pajé e Nelson Gomes. Também Geraldo Viola e Dino Guedes. Aquarela Sertaneja, de Luiz de Castro e Tião Carreiro. E a primeira foi com Luiz Mulato e Mozair. Onde o Sol se Põe, de Humberto Braga. Agora são 5 horas e 12 minutos. Noticiário Rural. O Ministério da Agricultura e Pecuária lançou um canal exclusivo para receber notificações sobre possíveis pragas quarentenárias, exóticas ou emergentes no Brasil. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Defesa Agropecuária e tem como objetivo reforçar a vigilância fitossanitária e prevenir prejuízos ao setor agropecuário, à economia e ao meio ambiente. O endereço eletrônico é alertapragas@agro.gov.br. alertapragas@agro.gov.br e pode ser utilizado por produtores, técnicos e pela população em geral. As informações serão analisadas por equipes técnicas que poderão realizar inspeções em campo. Para registrar a suspeita, é preciso informar local, data, descrição do caso e, se possível, enviar imagens. Então, preste muita atenção, é super importante, hein, para o desenvolvimento do agro sem pragas aqui no Brasil. Agora são 5 horas 13 minutos. Feliz tarde de segunda-feira para você. Muito obrigada pela sintonia. Seguimos ao som de João Carlos e Maurício. História, eu era pequenininho e às vezes eu escuto a história de um burro, de um velho e de um menino. E um velho na estrada ia bem devagarinho, Sou menino e amoldado, sorridente e descansado no lombo de um burrinho. E as pessoas que passavam viam tal judiação. O menino vai montado, enquanto o velho coitado pisa a poeira do chão. Enquanto o velho coitado pisa a poeira no chão. Eu me lembro dessa história cheia de ensinamento. O menino difamado apiando assustado sobe o velho no jumento. O menino na estrada caminhava sorridente, e o velho bem folgado no burrico bem montado gargalhava de contente. E as pessoas que passavam viam tal judiação. Esse velho vai montado, e o menino um coitado pisa a poeira no chão. E o menino um coitado pisa a poeira do chão. Aumentava o falatório e também o xingamento. Desce o velho do burrico, pois montado eu não arrisco no lombo desse jumento. O menino mais o velho, o burrico vão puxando, vão cismando pela estrada, na folgada caminhada vai o burro relinchando. E as pessoas que passavam viam tal situação. Esse burro é folgado e não pega no pesado, deixa os donos lá no chão. E não pega no pesado, deixa os donos lá no chão. Pra acabar com essa história, não encontram solução. Vão os dois pra montaria, mas provocam gritaria, revoltando a multidão. Mas que coisa atrapalhada, agradar ninguém consegue. Pra seguir o seu caminho, tem é que pensar sozinho, pra não carregar um jegue. E as pessoas que passavam viam tal situação. O menino e o velhote carregando no cangote o burrico alazão. Carregando no cangote o burrico alazão. Caminho que eu traço no meio do mato, deixando um sinal. Vou seguindo o meu velho destino, que sempre me leva para o Pantanal. Deixo o rancho já quase Itapera e vou me atolando nesse lamaçal, pra buscar nesse mundo de Deus o sentido da vida no meu Pantanal. Da arara, tucano, bugio, tatu, tamanduá. Vão seguindo no meio da mata o caminho da faca do homem que mata. De Pantanal, sonho infinito,

meu velho gostou. Churrasco, bom chimarrão, tamango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, tamango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Você gosta também de churrasco e chimarrão? Eu gosto, adoro. Você ouviu Berenice e a Zambuja? É disso que o velho gosta. Juá e Sadi, Bate Paixão, de Devanildo e Juá. Sérgio Reis, Pantanal em Silêncio, de Aral Cardoso. E a primeira foi com João Carlos e Maurício, O Velho, o Menino e o Burro. Agora são 5 horas e, deixa eu ver aqui, 5h28, um breve intervalo e daqui um cadinho eu tô de volta. Rádio Confidência e o trânsito na cidade. Destaque agora para o anel rodoviário no sentido Vitória. Tem filas do bairro Betânia até a chegada ao Madre Gertrudes por causa de ocorrência que bloqueia uma das faixas por ali. Nesse momento, o motorista que quiser desviar pode passar pela Avenida Tereza Cristina e vias internas do Padre Eustáquio, que vale mais a pena. Depois disso, o anel rodoviário tem trânsito bom. E no sentido oposto, também tem filas, dessa vez do Engenho Nogueira até a Praça São Vicente. Nesse caso, é pelo excesso de veículos e passar pela pista marginal vale mais a pena. Está de olho em algum produto, mas acha que agora não dá? Com o Carnê Casas Bahia sempre dá. Corre para a loja mais próxima e aproveite as melhores ofertas no Carnê Casas Bahia. Pedro Gonçalves para a Rádio Inconfidência. Agenda do Palácio das Artes. 24 de fevereiro a 1º de março, mostra gratuita Fuego Nuevo, cinema mexicano, no Cine Humberto Mauro. 27 de fevereiro, 20 horas, Beethoven em Foco, Coral Lírico e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, no Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes. Ingressos a preços populares. Informações em paláciodasartes.com.br. Apoio Rádio Inconfidência. Jornal da Inconfidência. Informação e prestação de serviço em rede. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Voltamos a apresentar A Hora do Fazendeiro. Estamos de volta com o nosso Hora do Fazendeiro, 5h30 em ponto aqui na Inconfidência. E chegou aquela hora especial de mandar um abraço para quem está participando com a gente, o Sargento Pedro. Alô, Sargento Pedro. Ele mandou assim, ó, boa tarde a todos, que Deus os abençoe, um abração na minha querida Tina Gonçalves. E já está chegando a hora de comemorarmos mais uma primavera. O meu aniversário é agora, dia 28, e o dela é dia 2 ou 3 de março? Não, é dia 1º de março. Dia 1º de março, aniversário da minha mamãe. Muito obrigada, viu, Sargento Pedro? Tudo de bom pra você. Aqui com a gente, ó, no estúdio, Hernani Andrade, nosso querido Cauã Raymond. Não, é Cauã? Andrade também, gente. Será que eles são... É... Um abraço aqui para eles que estão sempre com a gente, a nossa família em confidência. Então, Sargento Pedro, um grande abraço. Não se esqueça, hein, de avisar para a gente. Dia 28, vamos comemorar, então, o seu e antecipadamente o da minha mamãe, que vai ser dia 1º de março. Muito obrigada. Um grande abraço também para o Geraldino de Congonhas. Geraldino, manda, deseja, né, uma excelente semana repleta de bênçãos para mim, minha mamãe, todos os ouvintes da Hora do Fazendeiro. É, que seja muito abençoada mesmo, muito obrigada. Venilton de Betim, Romário de Betim, Olga Lina de Pedras em Sete Lagoas, também tá por aqui, e a Melina com vovô Soranzo. Gente, quanto tempo que eu não vejo fotinha da Melina, que coisa mais linda, tá grandona, hein, e sempre acompanhando aqui com vovô Soranzo, diretamente de Curitiba, a Hora do Fazendeiro. Um grande abraço para você e toda a família. Hora de música? Ah, vamos ouvir quem? Beto e Betinho. O inocente com 6 anos de idade, triste vivia por não poder caminhar, sempre sentado em sua cadeira de rodas. Olhava triste seu amiguinho brincar. Sua mãezinha, muito pobre, lhe dizia todas as noites na hora de se deitar: filho querido, você vai ficar curado. Nosso Senhor um dia vem pra lhe curar. O inocente, todo cheio de esperança, pra sua mãe dizia cheio de fé: se é verdade que Jesus vem me curar, quero saber então que jeito que ele é. Sua mãezinha entre soluços me dizia: janela do quarto do menino, naquele instante foi entrando um ladrão. O inocente, vendo aquele homem barbado, se levantou e foi tão grande a sua fé. Pensou que Deus tinha ido pra curá-lo, saiu andando e ajoelhou-se aos seus pés. Senhor do céu, eu lhe agradeço imensamente. Mamãe falou que você vinha me curar. Muito obrigada. Fiquei bom, já estou andando. Com meus amigos, amanhã posso brincar. Não vá embora, fique um pouco mais comigo. Todas as noites, minha mãe me ensina a rezar. Não vá embora, sente comigo. A minha cama é bem grandinha. Seu rosto lindo, eu agora vou beijar. Ao receber aquele beijo inocente, aquele homem de remorso estremeceu. Saiu andando com os olhos rasos d'água. Aquela cena toda ele compreendeu. A consciência lhe doeu naquele instante. Foi se afastando, parecendo uma visão. Inocente, no momento foi curado, sem perceber que era o milagre de um ladrão. Depois que eu me casei, a vida minha, porque a dona do meu lar não sabia ser rainha. Saía pelas ruas

A gente tocou para você Chapéu Furado, de Zé Mulato e Davi Monteiro, com Zé Mulato e Cassiano. Também Jacó e Jacozinho, O Machão, de Moacir dos Santos e Jacozinho. E a primeira foi com Beto e Betinho, O Milagre do Ladrão, de Léo Canhoto e Zilo. Agora 5 horas 41 minutos. Calendário de festas e eventos. A Epamig realiza na próxima sexta-feira a vitrine do milho silagem em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O evento será no campo experimental de Sertãozinho, na rodovia Presidente Olegário, quilômetro 18, no distrito de Sertãozinho, de meio-dia às 18h. A programação começa com as inscrições. À 13h será realizada a abertura oficial. Às 14h, haverá palestra sobre interpretação de análise bromatológica aplicada à silagem. Às 15h, os participantes visitam as estações com empresas de sementes de milho. Informações podem ser obtidas pelo telefone 34-3821-8699. Repetindo, 34-3821-8699. É isso aí. Então, sexta-feira, hein? Não se esqueça, vitrine do milho, silagem lá em Patos de Minas. E quem mais agora vai receber um abraço carinhoso aqui da nossa família em confidência é a turma do Highlander, lá do Barreiro. E ele falou, oh, agora sim, acabou o carnaval e a turma está de volta. O João da Solda, o Marlon da Moto, o Fábio Pedreiro, o Vander da padaria que não fabrica pão, o Erli da bateria e disse ele alguns serrotes, como o Reginaldo, aposentado dos Correios, e o Hélio Narigudo. Hoje, qual que é o cardápio de hoje, hein? Presta atenção, PC, suco de açaí e bolo de laranja. Combina, né? Porque eu gosto de açaí com laranja. Então, acho que fica sempre uma ótima combinação aí dessa turma maravilhosa do Barreiro. Um grande abraço. O Louro do Táxi também passando por aqui. Falou que estava no sítio, descansando logo após o carnaval. Ouviu os programas, estavam ótimos. E manda um abraço para minha mamãe, Tina Gonçalves. Outra aí apertado para você. E também para o Sérgio Lucas Cardoso, ele tá em Angra dos Reis. Alô, alô, Sérgio, muito obrigada, viu, pela audiência. Também aqui com a gente, o Geraldo e o Antônio, deixa eu ver, lá de Jequeri, a cachaça Jequeri, que eu tive o prazer de degustar esse fim de semana. É, Manuel Neto veio aqui me presentear, muito obrigada, viu? Manuel Neto, churrasqueiro, cada churrasco mais maravilhoso que o outro. É, o João e o Geraldo, cachaça Tira Mágoa e Jequeri da Fazenda Bálsamo, lá de Jequeri. Aquele abraço, muito obrigada de coração. Agora são 5h44 e a gente vai de... Ah, agora chegando eles, Gino e Geno. Venerou o balão, venerou queimou de mim. Eu nos braços da morena, ai, ai, saí cantando assim. Peneirou o balão, peneirou no ar, peneirou o balão de seda, foi cair dentro do mar. Confidência de Rádio. Entrei logo na escola pra dizer bem a verdade. Em qualquer nessa peleja por vocês incentivando. Comigo não tem tristeza, pois a vida é muito bela. A viola é minha vida, dou minha vida por ela. Com ela bem afinada, distante do parabéns. Você ouviu José Mauro e Poliana, Um Pouco da Minha Vida, de Mirone. Também Breno Reis e Marco Viola, Mulher Avião, de Théo Ferreira. E a primeira foi com Gino e Geno, Baião, aliás, Balão de Seda, de Delmir e Delmon. Agora são 5h53. Aquela pausa para o comercial e a gente volta. Tem comercial, tem Ave Maria. A gente volta com muito mais Hora do Fazendeiro para você depois das 6 da noite. O gigante do ar fala mais alto para contar para você o que há por aí, para contar para valer. O gigante vai fundo, o gigante é você, o gigante é o mundo. No campo e cidade, notícia, informação, cultura e variedade, esporte, lazer e emoção. O gigante do ar fala mais forte. O gigante do ar fala seu coração. O gigante do ar fala mais forte. O gigante do ar fala seu coração. Rádio Inconfidência e o trânsito na cidade. A Rádio Inconfidência amplia seu alcance. Agora os conteúdos da AM e FM Brasileiríssima estão mais perto de você. Músicas, entrevistas, notícias e entretenimento em um só lugar. No aplicativo oficial da Rádio Inconfidência. Ouça de qualquer lugar do mundo. É gratuito e está disponível para Android e iOS. Aplicativo oficial da Rádio Inconfidência. Baixou, clicou, tocou. O acordo de reparação de Brumadinho está levando pavimentação a mais de 510 quilômetros de ruas e estradas na região. Novas pontes estão sendo construídas e vias públicas sendo melhoradas, facilitando a mobilidade e acesso a serviços essenciais. Por quem se foi? Por quem ficou? Por quem virá? Defensoria Pública de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Governo de Minas. Memória Nacional, a emoção musical de todos os tempos. Todos os dias, à meia-noite, na Inconfidência. Inconfidência. Thank you. Confidência. Voltamos a apresentar A Hora do Fazendeiro. Agora são 6 horas 5 minutos na Inconfidência AM880, o Gigante do Ar. Seguimos com o nosso Hora do Fazendeiro, o mais antigo do rádio brasileiro e um dos mais antigos do mundo. Vem com a gente ser feliz aqui com o melhor do sertanejo raiz até às 7 da noite. Sempre ao vivo, de segunda a sexta. Eu sou Tessia Gonçalves, muito obrigada de coração pela sua audiência. Conto com você, hein? Ligadinho com a gente. E quem tá por aqui já, nosso querido Eliezer Ferreira. Vamos juntos com Gabriel Basílio também na assistência do estúdio e na produção, aguardando seu WhatsApp. O nosso número é o 31 982762663. Tem telefone fixo 31 3254 3441. E vamos com música para alegrar a nossa noite, esse inicinho de noite de segunda-feira. Nesta sequência, a gente começa com Marcelo Costa, Sinfonia Sertaneja. Branca, uma varanda, uma roseira, o sol despontando, iluminando a roça inteira. Um canto divino parece violinos que vem me acordar. É a passarada que na madrugada vem me despertar. Lelê. Levanto bem cedo pra ir trabalhar. Minha mãe sorridente, meu pai tão contente, a benção me dá. Café bem quentinho, coado na hora, bolinho de fubá. Eu no cabo da enxada, ouvindo a passarada, que alegria me dá. Você ouviu o quê? Marcelo Costa, Sinfonia Sertaneja, de Luiz Airão e Marcelo Costa. Também Trenzinho da Saudade, de Valdir de Oliveira, com Jorge Luiz e Fernando. 6:12. Uma história para se viver ao vivo. Flávio Venturini retorna a BH com a turnê Minha História, dia 7 de março, no Palácio das Artes. Um espetáculo emocionante que celebra os 50 anos de carreira e sucessos do cantor. Flávio Venturini, dia 7 de março, no Palácio das Artes. Ingressos em eventim.com.br ou na bilheteria do Palácio das Artes. Realização Impar Show. Estação Caipira. Embarque numa viagem pelos trilhos da autêntica música regional e de raiz. Todos os dias às 5 da manhã na Inconfidência. Voltamos a apresentar A Hora do Fazendeiro. Horas 32 minutos. Boa noite para você. Muito obrigada pela sua sintonia. Sigamos juntos até às 7 horas. E quem tá participando? Ah, o Vicente do Ladico, da comunidade de Diniz, município de Jeceaba, falou que ouve o programa todos os dias, desde a época do pai dele, que já faleceu há 40 anos. Muito obrigada, Vicente. Um grande abraço para você, toda a família. Obrigada aí por todos esses anos aqui juntinho com a gente, que você fique muitos e muitos anos ainda, viu? O Amós de Governador Valadares também passando por aqui. Cássia do bairro Santa Cruz, em Contagem. A Mate de Campinas, São Paulo. Ai, falou que a chuva tá caindo lá, hein? Cuidado aí, viu, Amate? Você e todo o pessoal do trecho. Um grande abraço. José Benedito de Angra dos Reis também tá ligado. Programa que ele falou que ama de coração. E manda um abraço para todos. Todo mundo, para minha mamãe Tina Gonçalves, o Rubens Ferreira, também de Governador Valadares, desejando a todos uma ótima noite. E o João Bosco de Nova Lima, Dona Alzira do Sítio da Tolda e os filhos, todos ligadinhos aqui no programa. Uma ótima noite para vocês, muito obrigada. Vamos com mais música, daqui a pouco tem mais abraços, porque agora a gente vai ouvir, deixa eu ver, Campos Salles e Pedro Ornelas. Vistas do alto, as casinhas espalhadas, mas parece uma boiada lá no vale a descansar. Casinhas brancas de arvoredos rodeadas, não tem grades, não tem nada, não precisam se guardar. Ali se vive na maior tranquilidade, não é vila nem cidade. É somente um lugar. É tão pequeno e tão bonito o vilarejo, que eu chamo de lugarejo. Parece que eu mesmo fiz. E numa rede preguiçosa que balança, me embalo feito criança e adormeço feliz. Passa do lado um riacho preguiçoso, de águas claras tão formoso, enfeitando meu lugar. Tem uma ponte de madeira bem cuidada, onde toda meninada se ajunta pra brincar. E até parece que as águas do riacho vão cantando rio abaixo, pedindo pra ficar. É tão pequeno e tão bonito o vilarejo, que eu chamo de lugarejo. Parece que eu mesmo fiz. E numa rede preguiçosa que balança, que embala o peito criança e adormeço feliz. De branco, lá no meio da pracinha, a singela capelinha, onde o povo vai rezar. Duas palmeiras, sentinelas lá da praça, como o vento se abraçam, num eterno namorar. E quando à noite se ajuntam violeiros, tem viola no terreiro, em canticas ao luar. É tão pequeno e tão bonito o vilarejo, que eu chamo de lugarejo. Parece que eu mesmo fiz. E numa rede preguiçosa que balança, me embalo feito criança e adormeço. Você ouviu Lugarejo, composta pelo Campos, nas vozes de Campos Salles e Pedro Ornelas. 6h37. Cotações de produtos. Os preços internos da soja subiram na semana passada. Pesquisadores do CPEA apontam que esse movimento se deve à aquecida demanda externa, em decorrência da maior atratividade dos prêmios de exportação no Brasil e à postura cautelosa de produtores brasileiros, especialmente os do Sul, diante das incertezas relacionadas à irregularidade das chuvas. No campo, colaboradores consultados pelo CPEA relatam redução de produtividade em áreas afetadas pela estiagem. Por outro lado, as chuvas recentes favoreceram lavouras ainda em desenvolvimento no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. De acordo com a Conab, até 14 de fevereiro, a colheita nacional de soja atingia 24,7% da área, abaixo dos 25,5% registrados no mesmo período do ano passado e dos 27,1% da média dos últimos 5 anos. Agora a gente confere as cotações atualizadas para uma seleção de produtos agropecuários em Minas Gerais. A arroba do boi gordo está cotada em R$ 321,00 no Triângulo Mineiro. O frango vivo com entrega na granja, R$ 4,70 o quilo. A carne suína, R$ 8,50 o quilo. A caixa com 30 dúzias de ovos extra brancos, R$ 165,00. Em relação aos grãos, a saca de 60 quilos do milho está sendo negociada a R$ 62,35 no sul de Minas. A soja, R$ 108,40 no noroeste, R$ 111,63 no Triângulo Mineiro. Já a saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 está cotada em R$ 1.860 no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, e R$ 1.870 no Cerrado, em Araguari. 6h40, 6h40 na Inconfidência. Vamos ver, bora ver quem mais está aqui com a gente? Ah, eu fico muito feliz com cada participação, muito obrigada. É, para o Ítalo também, de Santa Luzia. É, quem mais passou por aqui? Mário Penedo, do Inconfidentes, em Contagem, o aniversariante do dia. Parabéns, parabéns, Mário. Muita saúde, muitas felicidades. Que Deus continue te abençoando, te protegendo. Que você fique por muitos, muitos anos aqui com a gente na Hora do Fazendeiro, viu? Só alegria, que seu dia, agora sua noite, né, seja muito especial, que seu dia tenha sido muito especial. Ele que está sempre aqui com a gente, comemore muito. Um abraço da família em Confidência. Fique com Deus também. Quem mais está por aqui? Parará, parará, parará. A Marcilene. Marcilene Assis, de Pequi, desejando a todos uma abençoada noite de segunda-feira. Ela e Antônio, sempre ligados, curtindo muito. Falou que o programa está demais. E ela manda abraços para Fafá, Mário Penedo, Juju do Inconfidentes, Antônio Marcos de Nova Lima, Antônio Nunes de Pequi, para mim, minha mamãe Tina Gonçalves e toda a equipe. Muito obrigada, viu? É. Ela vai fazer aniversário dia 1º de março, domingo, e o Sargento Pedro, nosso querido Sargento Pedro, faz um sábado, dia 28, olha só. Deus abençoe também grandemente aí vocês. Maria de Fátima do Inconfidentes também passando por aqui, mandando um abraço para minha mamãe Tina Gonçalves, todos os ouvintes, para Fifi, Antônio e família em Pequi, também para o Mário Penedo, que é o marido dela, aniversariante de hoje. Muito obrigada aí pela sua participação. Ah, tá, uma música, né? Vem chegando mais música boa. Essa vai ser pro Mário Penedo, para todos os aniversariantes. antes do dia, combinado? E ela deseja para você, Pedro, saúde, paz, alegria, que Deus ilumine seu caminho. Deixa eu ver o que mais. Tarará, tarará, é isso aí. Parará, parará, parará. Um grande abraço. Zé Almeida de Campinas também por aqui. Falou que programa Hora do Fazendeiro, bom demais. Um alô aí para a família em confidência, os ouvintes, a esposa, irmã, filha Samira e Samara, Tina Gonçalves e para mim. Desejando uma ótima semana também para todos. Daqui a pouco tem mais abraços, porque agora é hora da gente ouvir música. Essa vem chegando especialmente então para o Mário Penedo, pedaço de Minas Gerais, com Florindo e Fernando. Nem também deixar-te de amar, porque essa terra sagrada é o meu rincão querido. Tem uma linda paisagem e um verde colorido. Eu tenho muito orgulho por ter ali nascido. Dessa cidade eu vos ofereço essa canção. É uma homenagem à minha terra, saída do meu coração. Pra comparar que vai o meu abraço, o meu aperto de mão. Aldeia, meu berço querido, me lembro e sinto emoção. estou de mala pronta, pronta pra seguir viagem. Meu coração não dá conta, viver sozinho é bobagem. Vou pros braços do meu bem, já comprei minha passagem, porque a todo momento está comigo a sua imagem. Paixão mineira, que a saudade é demais. Rever minha paixão mineira, que a saudade é demais. Eu vou pra Minas Gerais. Rever minha paixão mineira, que a saudade é demais. Rever minha paixão mineira, que a saudade é demais. Você ouviu Paixão Mineira, de Macedo, com Macedo e Macenildo, e antes Florindo e Fernando, pedaço de Minas Gerais, de Geraldo Prado. Essas duas aí pra você, viu, Mário Penedo? Um grande abraço, feliz aniversário pra você e todos os aniversariantes de hoje, 6h48. Previsão do tempo. A terça-feira será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões de Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas permanecem estáveis aqui em Minas Gerais, com mínima prevista de 14 e máxima de 35 graus. Em Belo Horizonte, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado, também com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital, os termômetros devem variar entre 18 e 28 graus. Comentei aqui com Eliezer que a gente não sai dessa previsão do tempo de céu nublado a parcialmente nublado faz tempo, viu? De vez em quando tem um solzinho, mas está raro isso por aqui. São 6 horas 49 minutos na Inconfidência, hora do fazendeiro. Mais gente chegando por aqui. Ah, meu Deus, cadê? Parará, parará, parará. Olha, quem tá por aqui? Odílio Reis, de Livramento, na Bahia. Alô, baianos. Desejando um ótimo início de semana. Muito obrigada. Para você também, todos aí da Bahia. Quem mais? Deixa eu ver. Eu acho que eu pulei aqui, ó. Zé Almeida de Campinas, programa. Tarará, tarará. Guilherme, ele mora no bairro Bom Sucesso, na região do Barreiro. Tá mandando um abraço para a irmã dele, a Fátima, e para a filha dela, Eliana, que mora em Andradas. Ah, um abraço também para nossa querida Margot Pioli, prefeita de Andradas. Muito bem, muito obrigada, viu? Ê, terra boa, Zé Almeida de Campinas, Guilherme. Quem mais por aqui? Odílio, né, que eu falei, de Livramento, na Bahia. Mozair do Rancho Alegria, que é só alegria. Ele mandando um abraço aqui para todos da equipe da Hora do Fazendeiro. Parará, parará, parará. Seu Raimundo de Mucambo Velho também passando por aqui. Alô, seu Raimundo, como é que você tá, hein? Depois quero saber notícias. Cláudio Renato do Cabana mandando um abraço pro Baiano do Hambúrguer, o Zé Maria da Mercantil, Rosilene da Vila Oeste e todos lá do bairro Cabana, em especial para o senhor Arsênio, que tá no Lago dos Peixes, bairro Montreal, em Betim, Tintim, é isso aí. Muito obrigada a cada um. 6 horas 51 minutos. Bora de mais música. Chegando em primeiro lugar, Ronaldo Viola e Praiana, é isso mesmo? Bora lá. Porte franzino no hotel Granfino, sozinho ele entrou, batendo a poeira do chapéu surrado, com modo educado ao gerente falou: por favor, eu quero um quarto ajeitado e bem sossegado, com muito espaço. Amanhã bem cedo a gente proseia, a viagem foi feia, estou um bagaço. selvagem só dou hospedagem pra gente decente. Saia vazado e pegue seu trilho, jamais andarilho será meu cliente. Talvez o albergue noturno aceite, ou então se ajeite em alguma cocheira, porque meu hotel não aceita bagulho por ser o orgulho da classe hoteleira. Para o boiadeiro isso não foi derrota, do cano da bota tirou um papel dizendo ao gerente: é meu comprovante que não sou andante, sou dono do hotel. Comprei com o prédio do seu ex-patrão, mas minha paixão é lidar na invernada, e todo o dinheiro desse investimento é só o pagamento e uma boiada. Na hora o gerente assumiu sua culpa, eu peço desculpas por tudo que fiz, disse o boiadeiro, está dispensado, é mal educado e não sabe o que diz. Se quiser emprego e aguentar o mal, eu tenho trabalho de lida diária no lugar do burro que puxa a moenda na grande fazenda do rei da pecuária. Ronaldo Viola e Praiano, Rei da Pecuária, de Ronaldo Viola e Jesus Belmiro. Agora são 6 horas 54 minutos. Vamos ficando por aqui, finalzinho do nosso Hora do Fazendeiro, que é produzido pelo jornalismo da Rádio Inconfidência. Apresentação e programação musical, Tessia Gonçalves. A edição foi do Gustavo Abreu. Trabalhos técnicos de Paulo César Furtado e Eliezer Ferreira. Na assistência do estúdio, produção, Gabriel Basílio. Agradecimentos aqui à nossa equipe técnica, ao Gustavo Abreu, e na diretoria de conteúdo e programação, também a toda a diretoria, Leonardo Vitor, diretoria geral Luciano Correia e presidência Gustavo Mendicino. Você ouve a Hora do Fazendeiro aqui na Inconfidência, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Já estou te esperando para mais uma edição amanhã, como sempre, daquele jeito imperdível. Conto com a sua audiência, hein? E muito obrigada de coração pela companhia hoje, a quem participou. Fique com Deus, uma ótima noite. Você ouviu na Inconfidência a Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. ZYL 275, ondas médias 880 kHz. ZYE 521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE 522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC 696 FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.